E Manuel é cabeça de cartaz da recepção ao caloiro da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que vai decorrer de 30 de novembro, amanhã, a 2 de dezembro, com o objetivo de apoiar as vítimas do incêndio de 15 de outubro. O conhecido artista é esperado no dia 2 de dezembro, com convidados especiais, numa gala solidária com o custo de entrada de 3 euros. Wanda Sardinha, presidente da Associação de Estudantes da ESTGO, adiantou à Rádio Boa Nova que os artistas que integram o cartaz não vão cobrar custos. As receitas obtidas vão ser entregues posteriormente em cerimónia no Salão Nobre da Câmara Municipal. A presidente da Associação lembra que esta é uma iniciativa aberta a toda a comunidade oliveirense e apela por isso à participação de todos. Para os novos estudantes está reservada uma recepção. Este ano tem um caráter solidário, visa ajudar as vítimas dos incêndios. Quinta-feira as entradas serão para os bombeiros da Oliveira do Hospital. Os artistas que vêm atuar de uma forma solidária, não vão nos cobrar custos alguns, vêm atuar mesmo grátis, com o objetivo de ajudar as vítimas. E eles também pretendem que o evento não seja só dirigido aos estudantes, não é? Porque a maior parte dos nossos eventos, infelizmente as pessoas da Oliveira costumam não aderir muito aos eventos, por causa acho que é só mesmo para a comunidade estudantil. E acho que esta recepção, como tanto outras recepções, são abrangidas a toda a comunidade, quer escolar, quer que não seja escolar. Que o sábado nós contamos que o pavilhão esteja cheio, não é? E as pessoas podem, de certa forma, ajudar. Temos a entrada é só 3 euros todos os dias, mas quem quiser dar mais algum dinheiro pode dar. Dia 3 vamos fazer uma cerimónia no Salão Nobre da Câmara, por volta das 3 horas. Contamos com a presença de toda a comunidade, que é para a entrega do dinheiro angariado. Esta festa académica vai decorrer na Associação Recreativa e Cultural Catraiense, em Catraia de São Paio, já que os recintos, que em outros anos serviram de palco à iniciativa, se encontram ocupados com doações para as vítimas dos incêndios. Na habitual festa, dedicada aos novos alunos da ESTGO, destaque para o último dia do evento em que está programado o batismo dos caloiros, a imposição das insígnias e o desfile das latas a decorrer ao longo da tarde. A nível de transporte, Wanda assegura que não vai haver dificuldade para a deslocação dos estudantes ao recinto. Na quinta-feira vai ser o dia do mega jantar. Vamos ter também as tunas de Oliveira, que é a estunina e a estatuna do hospital. Vamos ter também DJs e alguns artistas que vêm cá atuar. Na sexta-feira temos uma noite que também prometo. Mas aqui mais focado é no sábado, porque no sábado nós temos um sábado bastante completo, onde vem o Manuel e vêm também os artistas convidados, que é o Max e o Doom Power, o Ricardo José, o Canta Brasil. Também temos para acabar a noite também DJs, e nesse dia também, o sábado, temos o batismo de caloiros, a imposição das insígnias e o desfile das latas. Vamos ter transporte, em princípio o transporte estará nas bombas ao pé da Rotunda do Cavaleiro, das bombas BP, para quem quiser ir ao recinto, e se não, já tratamos disso, por isso não haver nenhuma dificuldade a nível de deslocação. Wanda Sardinha, madeirense de 23 anos, está confiante do sucesso desta recepção e espera superar as expectativas. A dirigente da associação, que ingressou na ESTGO em 2014 no curso de Contabilidade e Administração e que se encontra a frequentar o mestrado de Gestão de Negócios, reconhece esta escola superior como uma instituição de ensino acolhedora, elogiando o seu nível de serviços. É acolhedor à escola, a nível dos serviços, é tudo acolhedor, quer os professores, a nível de ensino, qualquer dúvida que nós tenhamos, eles estão sempre dispostos a esclarecer, não é como as grandes instituições de ensino, que o aluno tem uma dúvida, fica horas e horas para tentar esclarecer e sai de lá e não esclareceu a dúvida, e pronto, acho que os alunos que acabam por entrar nesta instituição acabam mesmo por ficar cá. O dito dizer que a instituição está na Serra, acho que não está na Serra. Acho que as pessoas hoje em dia já estão a ver as coisas de outra forma, porque cada vez mais a cidade do Oliveira do Hospital está cada vez a se desenvolver mais e os alunos, cada vez mais a cidade vai crescendo e vai, a mentalidade também, muitas pessoas também vão acabar por mudar. Então, eu aconselho vivamente que as pessoas, pronto, os novos alunos que querem ingressar para o próximo ano, que venham para cá.